seguimos assim devagar, sem parar, passos firmes vamos caminhar. Poeta original, sentimento sem igual, poesia verdadeira se torna imortal. Vira e mexe, sobe e desce, inspira, desperta, guerreiro se fortalece. Legítima função aqui está, quatro manos decidiram se juntar em busca de vitórias. Na nossa trajetória, visando sonhos e glórias, unimos forças, expressão total nesse ritmo. Vou me dedicar, conquistar tudo que quero. Grande trabalho sem parar, sai a voz, solta o verbo. Compasso firme prossigo, graças a Jesus Cristo. Porque viver nesse mundo, mano, é difícil. São barrancos, muralhas, areia movediça. Pra conquistar o que quero, pra ser diferente nessa vida. Pessoas tentam pôr pra baixo, me humilhar, falando que não vou conseguir, que vou fracassar, que não vou conquistar. Minhas pernas vão fraquejar por causa do deserto que tenho que passar. E os lugares altos eu não vou almejar, porque não tenho potencial pra lutar, avançar. Pessoas que nunca estiveram do meu lado, falo com meu sonho, sou subterfúgio. Querendo pôr na minha cabeça fora um fracassado, um imundo. Mas com passos firmes eu prossegui. A mente engatilhou, se prepare pro que está por vir. Não jogo palavras ao vento, mostro o meu talento. O dom que Deus me deu foi ele que me tirou do tormento.